me chamei pra passear. A gente fomos no shopping, pra moda a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com o tal de Gertilin. Até que tava gostoso, mas eu prefiro a aipim. Jamie.